loucura, tamo na sequência. A firma é forte, comédia, vê se dá licença. Favela é banda de nós, ninguém desacredita. Louco de quebrada, aprende a respeitar a perifa. Desde moleque, aprende a desviar dos fontes. Mocosa, tulipa, fragante, doido, se esconde. Essa é a minha levada, boyzinho, vê se eu embaça. Enquanto cê dança, eu canto louco na fumaça. Fumo cigarro, desbaratino na favela. Respeito eu tenho ao meu vulgo, só se cair nela. Não sou facção racionais, nem realidade. Mas junto eu manjo, respeito toda a malandragem. Puta patife, Jack nunca coligado. Miolo dos vermes, patifa no meio do asfalto. Só pra marcar uma presa, prata, bomba e Rolex. Se as vacas aparecem, perdidão no giroflex. Bolinha na travessa, nos peitos do super-homem. Se rola um assanhaço, vulgo espalho o sobrenome. Cê curte as pancadas, tá em peso, treme o chão. Perifa já respeita que o rap é de ladrão. Veio porte legal, burguesia passa mal. Sistema indignado e as perigas paga pau. Curtindo no submundo onde vagabundo se envolve. Já que diz que é fragante, lupa, bomba e que revolve. Baratinóligos, moleque do barraco. Quebrada atribula que o som é esparrado. As barcas vai e vem, sobe e desce de quebrada. Miolo dos botinha despedaça na quadrada. Sistema cabuloso de comédia passa mal. Se o escuro atravessa é porque nós tem moral. Também vagabundo normalmente se paga. Bolinha vai no fluxo, só no cano da quadrada. Sistema cabuloso de comédia passa mal. Se o escuro atravessa é porque nós tem moral. Paisana na quebra já virou rotina. Sobe a fumaça com a lupa, baixa dobra a quina. No peito dispara, na mente pura adrenalina. Tromba os moleque pra nós fazer um adianto. Com rocha na língua enquanto eu vou de chavando. Respeita as caras, apelidado Nautinho. Consegue na lupa pra derrubar Zé Povinho. Desde criança chamado de maloqueiro. Bolinho de chava enquanto eu pego o isqueiro. Do submundo entre as vielas do asfalto. De menor na quebrada já planejando os assaltos. No corre pesado tem que ser desse modelo. Se tu vacilou, se conspirou, senta o dedo. É verbo pesado pra burguesia aplaudir. Pra playboys e passa mal e pra malandragem curtir. Sistema cabuloso de comédia passa mal. Se o escuro atravessa é porque nós tem moral. Também vagabundo normalmente se paga. Bolinha vai no fluxo, só no cano da quadrada. Sistema cabuloso de comédia passa mal. Se o escuro atravessa é porque nós tem moral. Também vagabundo normalmente se paga. Bolinha vai no fluxo, só no cano da quadrada. Fojão, chegando boladão. Tomando de assalto a mente dos ladrão. Meu verso tem poder, é pra playboy correr. A firma já tá feita, cheio dos parangolé. Não quero ser o primeiro, nem fica pro final. Quando escutar meu rap, playboy vai passar mal. Pancada treme o peito, aqui é som do gueto. A banca já tá forte, um salve pros guerreiros. Direto de São Paulo, brincando pros gravão. Aqui é som pra firma, aqui é som de drão. Pra quem desacredita, é PI porte legal. Meu vulgo é paulista e o sistema passa mal. Futuro diferente, meu rap é consequente. Daqui eu tenho orgulho, brotei foi da semente. Um salve firmezão, favela de mil grau. Um brinde pros guerreiros da vila estrutural. Sistema cabuloso de comédia passa mal. Se o escuro atravessa é porque nós tem moral. Também vagabundo normalmente se paga. Bolinha vai no fluxo, só no cano da quadrada. Sistema cabuloso de comédia passa mal. Se o escuro atravessa é porque nós tem moral. Também vagabundo normalmente se paga. Bolinha vai no fluxo, só no cano da quadrada. www.djmixer.rg3.net